Já viram o que acontece nas ruas? Essas angústias que a gente vê nas ruas, essas infelicidades que a gente vê nas ruas. As pessoas andam nas ruas e você percebe que elas poderiam ter um outro tipo de qualidade de vida. Me dá muita tristeza ver algumas coisas nas ruas. Delinquente, universo diferente, onde o amor e a arte são as principais motivações. Há muito pra dizer. Seja bem-vindo ao submundo, lugar aonde nasci. Te apresento a barbaridade de um tempo sombrio aonde eu vi meus camaradas vagando desnorteados. Substância avassaladora no sangue, universo macabro. Pessoas de um puta talento sendo amarradas pelo vício, enquanto outras desanimadas desabam do precipício. É foda, graças ao pai consegui me desenvolver. Sobreviver em meio desastre que insiste em transparecer. Em certos pontos do gueto a escuridão persiste em reinar, e por meio subliminar ela tenta me dominar. Bem-vindo a este contexto distante, bem afastado, onde estrelas minha prepotência são sempre menos pesados. Aqui sempre observo a visão da subsistência, e toda manhã presinto a ameaça da inadimplência. A inteligência não é rara e assusta quando é diferente, mas esta vertente nunca se adapta ao decrescente. Vivo no extremo subúrbio ao redor do bico do corvo. Se eu caio, logo levanto, e se eu perco, tento de novo. A inspiração é a vida, sorda, hard e definitiva. Transformo isso em verso com enorme carga explosiva. E foda-se, tiro o pescoço desta forca imaginária, pra não ser um cadáver dentro da casa mortuária. Guerra não é hilária. Todo invejoso tem malária na estrutura, no sangue, na mente, na alma e na genitália. O anfitrião aqui não altera a narrativa, realidade fugida, mantendo a perspectiva. Diante o mistério do pensamento mais profundo, a léguas da fantasia, bem-vindos ao submundo. No subsolo existe um universo independente, onde a rima é feita em uma escala diferente. Outra etapa surge a arte na mente do vagabundo em um segundo. Bem-vindos ao submundo. No subsolo existe um universo independente, onde a rima é feita em uma escala diferente. Outra etapa surge a arte na mente do vagabundo em um segundo. Bem-vindos ao submundo. Certos confrontos deixam sequelas definitivas. Entretanto, a saga prossegue, avança igual locomotiva, sem sair dos trilhos. No subterrâneo da verdade, eu persisto no itinerário da real mentalidade, sem inferioridade. Neste universo incolor, onde você mesmo pode ser o seu pior sentenciador, manter-se firme a dor. Não me ofereço conformismo, dispenso o protagonismo junto ao individualismo. O liricismo é o fator que traz a mais plena sabedoria, força que expande a harmonia em cada escrita que o cérebro cria. Bem-vindo a este mundo. Mundo suburbano, onde a composição liberta a alma e complementa o crânio. Insano com planos e metas estabelecidas, ultrapassando o bolt nesta estrada obscura da vida. Pra melhora, visivelmente estabelecido, não me dou por vencido. Mesmo desfavorecido, sigo, persisto na arte que ilumina o interior. Transformo o raciocínio em um ciclone avassalador, devastador. Cuspindo fogo ao questionário, assimile o que eu falo. Não dê importância ao vestuário, palavras são conectadas ao mundo da transparência. Arma que fulmina o prego que vive só de aparência. A minha essência é clara, rara, infinita artilharia. Submerso, cidade fria, inspira o verso ao universo. Manifesto vindo direto do escombro do meu pensamento em movimento. Elevação que segue contra o vento, sempre atento à adversidade. Enfrento, concentro a força no peito, na escrita e volto arrebento. Nas folhas do tempo crítico apareço como as sombras do futuro. Passo despercebido no claro e no escuro. Olho a vida, sinto a batida, recorro ao momento. Memórias, histórias tiradas do contratempo deste submundo frio, como iceberg da minha vista congelada, postura firme, alma flagelada. Ave Maria, ao submundo estou entregue. Arte que esbarra no espírito, rap que me reveste. Já há muitos anos, não vivo nesta superfície. Membro da cultura anônima, alterando as diretrizes. Sem crise, trago fobia, quem joga é despreparado. Levo a música na alma, espalho nos cantos que passo. Sem competição, sem divisão, mestre de cerimoniação. Som que permanece na audição desta nação pensante, imersa nas águas do sofrimento. Salva a vida, chega em forma de autoconhecimento. Primeiro socorros, abra seus olhos, respire e volte à vida. Descarte a mentalidade que te limita, vem pra guerrilha, este é meu mundo. E se for um vagabundo, arrume as botas, seja bem-vindo ao submundo. No subsolo existe um universo independente, onde a rima é feita em uma escala diferente. Outra etapa surge a arte na mente do vagabundo em um segundo. Bem-vindos ao submundo. No subsolo existe um universo independente, onde a rima é feita em uma escala diferente. Outra etapa surge a arte na mente do vagabundo em um segundo. Bem-vindos ao submundo.